Pra começar, eu sem você não sou eu. Pra completar, você sem mim não é você. Não é verdade? A gente briga, dá volta e meia e acaba juntos. Até não fala nada, um ponto final na conversa é assunto. Feito bumerangue, você vai e volta, eu vou, mas não fico. Até seus defeitos, pode ter certeza, combinam comigo. No caderno de Deus está escrito: a gente se larga, tem nem perigo. Fica combinado assim toda vez que a gente briga. Não vai separar. Se o amor esfria, a gente vai pra cama e faz esquentar. Não vai separar. Fica combinado assim toda vez que a gente briga. Não vai separar. Se o amor esfria, a gente vai pra cama e faz esquentar. É assunto. Feito bumerangue, você vai e volta, eu vou, mas não fico. Até seus defeitos, pode ter certeza, combinam comigo. No caderno de Deus está escrito: a gente se larga, tem nem perigo. Fica combinado assim toda vez que a gente briga. Não vai separar. Se o amor esfria, a gente vai pra